Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder chegar até aí você falando do amor de Deus, da graça do Senhor. Você começa a ouvir agora o programa Caminho Santo. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração logo no início desse programa. Qual é a palavra? Vale a pena você andar em santidade. Vale a pena você se guardar do pecado, você rejeitar a opressão, você falar, não vou pecar, eu vou agradar a Deus. Por quê? Porque quando você busca a Deus, quando você tenta andar nos caminhos do Senhor, Ele tem uma promessa para você. No livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 16, diz assim: havia um memorial escrito diante do Senhor para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Acontece que às vezes vêm algumas dúvidas no coração dos irmãos quando eles estão andando nos caminhos do Senhor, fazendo o que é reto para Deus, e as coisas aparentemente não estão dando certo, ele está passando uma luta, uma dificuldade. Saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você lembra do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, Ele diz que você é para Ele um particular tesouro. Tesouro Deus guarda. Tesouro nós temos ali um lugar escondidinho. Quando você vai viajar, você deixa eu esconder isso aqui para ninguém achar, para eu não perder. Deus, Ele quando te prova, Ele está simplesmente te aperfeiçoando. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que Deus quer fazer com você: te firmar, fortificar, aperfeiçoar. Nós vamos orar com o pastor Hélder e desde agora recebe a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, nós rogamos a paz que excede todo entendimento a todos que nos ouvem. Dê a eles, Pai, a tua presença bendita e magnífica, que cada um possa ser suprido e saciado no Senhor. Nós rogamos, Deus, que o Senhor possa iluminar almas e corações, e cada um possa andar neste caminho maravilhoso, o caminho da paz, o caminho da verdade. Traga os proventos necessários para que os teus filhos vivam debaixo da tua graça. Deus, ilumine almas e corações, e que cada um saia repleto, abençoado e iluminado diante do Senhor. Nós destronamos tudo que não vem do Senhor, nós amarramos toda a ingerência maligna, e te pedimos, Pai, que o Senhor estenda tuas mãos de graça, de misericórdia, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, continue nos iluminando, nos agraciando, fortalecendo almas e corações, e que cada um possa andar na tua presença de uma maneira irrepreensível, de uma maneira santa e bendita. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. presença, sol, sua presença está lá. O calor, o frio, seu amor me alcançará. Chuva, faça sol, sua presença está lá. O calor, o frio, seu amor me alcançará. Mesmo no deserto, muito cansado, eu olho para o céu, vejo uma pequena nuvem, vai chover. Quero comentar aqui um e-mail que nós recebemos, melhor dizendo, da Cristiane, lá de Caetité, Bahia, e ela diz: pastores amados, obrigado, minha querida, pelo carinho. Gostaria muito que orassem por mim e pela minha família, principalmente para que tudo dê certo na minha vida. Agora, mais do que nunca, eu preciso de Deus. Preciso custear as minhas despesas com a faculdade, mas estou sem emprego. A universidade oferece bolsa auxílio, mas é para poucas pessoas. Tenho medo de não ser contemplada. Meu pai me ajuda, mas as despesas da casa são altas. Orem por mim, por favor. Um abraço. Amo vocês. Deus abençoe vocês sempre. Minha amada, eu abençoo a tua vida. E eu quero pedir, Pai, que a Cristiane, e não somente ela, mas todos que estão numa situação semelhante, que necessitam de um auxílio financeiro, abre portas aonde não existe. Revele, Jesus, a tua grandeza, o teu amor. Pai, faz com que cada um possa ser honrado, exaltado. O conhecimento é libertador. Nós necessitamos da nossa nação, Pai, de pessoas profissionais e profissionais cristãos. Então, Deus, nós abençoamos esta serva do Deus Altíssimo. E eu quero te dizer, minha querida, descanse o teu coração. Fé pressupõe confiança. Fé pressupõe entrega. Então, quando eu confio e entrego, haverá, então, necessariamente o descanso. Descanso porque sei que Deus é meu provedor.

para literalmente nos curar das nossas enfermidades. A morte, então, meu querido, é um dos pontos mais importantes da criação. Se nós tivéssemos que resumir a Bíblia inteira, nós poderíamos colocar três palavras: criação, a morte e a ressurreição. Criação, morte e ressurreição. Ou, se preferir, criação, morte e perdão dos pecados. Então, é por meio da morte de Cristo que ele diz está consumado, ou seja, não há mais uma maldição, não há mais um preço a se pagar, porque tudo, absolutamente tudo foi pago. Mas, para que isso aconteça, há um único pré-requisito. Aliás, dois. Primeiro, você reconhecer que você é pecador, confessar o seu pecado e reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Quando isso acontece, então, entenda, acredite, o Senhor transformará a sua vida. O Senhor mudará a tua sorte. O Senhor fará coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Mas você precisa reconhecer quem é você. Você precisa reconhecer o que Jesus Cristo fez. E às vezes as pessoas, e muitas pessoas acham, ah, esse é conto da carochinha. Você acreditando ou não, gostando ou não, aceitando ou não, não importa. Isso é uma verdade espiritual. E a verdade espiritual, ela só pode ser discernida espiritualmente. Então eu conclamo você hoje a arrepender dos seus maus caminhos, a confessar Jesus Cristo como seu Senhor, a entender que Ele é Deus na nossa vida. E quando Deus assim age, Deus, colocando no seu coração que nós necessitamos do seu perdão, que nós necessitamos da sua graça, então a palavra de Deus diz que nós vamos nascer de novo. E nascemos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas foi pelo poder do sangue de Jesus. Jesus Cristo morre para nos dar vida eterna. Jesus Cristo morre para nos salvar. Jesus Cristo morre para nos libertar. Jesus Cristo morre para nos dar vida e abundância. Jesus Cristo morre para nos ensinar o caminho sobremodo excelente, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho do perdão. O caminho que levará à salvação, que não é os nossos méritos, não são as nossas ações, mas simplesmente acreditar que Jesus Cristo é Deus, acreditar que Jesus Cristo morreu, acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, acreditar que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acreditar que Jesus Cristo voltará uma segunda vez e julgará vivos e mortos, e todos que creram nele passarão desta vida para a vida eterna, viverão a eternidade no céu, mas todos aqueles que não creram no Senhor Jesus passarão a eternidade no inferno. É por esta razão que a igreja se esmera com tanta força para pregar as boas novas, para falar deste evangelho de libertação, de cura e de restauração. Jesus Cristo morre porque ele paga uma fiança que não pode ser paga com preço nenhum, preço humano, com prata e ouro, nem com sacrifícios humanos, mas somente através do sangue de Cristo. Toda a história gravita sobre Cristo. Ele é o começo, meio e fim. Tudo é para Ele, todas as coisas convergem para Ele. E sem Cristo nada se fez, sem Cristo nada pode se fazer. Então acredite, coloque a sua vida na presença do Todo-Poderoso e você receberá a cura, a libertação da sua alma. Você verá a presença do Todo-Poderoso de uma maneira poderosa. Você receberá o Espírito Santo e nós rogamos que Deus possa te iluminar, que você possa ser acendido nesta realidade tão extraordinária. Hoje é o dia que Deus quer mudar a sua sorte. Hoje é o dia que Deus quer mudar a sua vida, da maldição para a bênção. Nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Então, confesse seus pecados diante do Senhor, aí mesmo onde você está. E você pode fazer uma oração comigo, repetindo esta oração, acreditando no Senhor, e você passará da morte para a vida eterna, da maldição para a bênção, das dores para a graça e a benevolência de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida na tua presença. Diga em voz alta: eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço, Jesus Cristo, que o Senhor é Deus. Eu conheço, Jesus Cristo, que o Senhor veio para transformar a nossa vida. Então, Pai, faça coisas grandes e tremendas na minha vida. Tenha misericórdia de mim. Escreva meu nome no livro da vida. E eu quero te servir. E eu quero andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Se você fez esta oração pela primeira vez, acredite. Você está sendo transformado de uma maneira extraordinária. Então, fique na dispensação do Senhor. Abra o seu coração ainda mais. Procure uma igreja evangélica. E você vai ver o quanto Deus vai continuar mudando sua vida. Não existe nada maior e melhor do que colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus. E acharemos a misericórdia do Senhor. Acharemos o perdão de Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência. Que Deus possa te abençoar, fortalecer tua vida, resolver os teus problemas. E uma coisa que você pode fazer para evitar que os teus problemas aumentem, qual é? Guardar a sua língua dentro da boca. Falar pouco. Não fazer certos comentários diante de pessoas que você não conhece. Mesmo as que você conhece, você tem que ter sabedoria e discernimento para saber o que você vai falar. No livro de Salmos, capítulo 39, no verso 1, diz assim: disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Eu estava lembrando hoje de um episódio que aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu trabalhava numa empresa multinacional e eu tinha ganhado um prêmio nessa empresa de melhor vendedor do Brasil. E eu ganhei, juntamente com um acompanhante que eu levei minha mãe, uma semana de férias em Campos de Jordão. E aí estávamos lá no hotel, jogando ping-pong. Em determinado momento, a bolinha foi para meio distante assim e entrou debaixo da cortina e eu entrei por trás da cortina para pegar a bolinha de ping-pong. Nisso que eu entro atrás da cortina, vem o presidente da companhia, junto com o diretor regional. E eles começaram a conversar e o presidente da companhia falou assim: vai no meio daqueles gerentes ali e começa a criticar a empresa. Fala mal do salário, fala mal do ticket de alimentação, começa a falar mal da empresa para eu saber qual desses gerentes aí está cuspindo no prato que come. E assim foi feito, e eu ali atrás da cortina pensando: se eles me virem aqui vão me demitir, mas eles foram embora. Resultado é que aquele diretor regional foi lá e começou a falar mal da empresa junto dos gerentes. E uns 4 ou 5 gerentes começaram a criticar a companhia, falando mal do salário, falando mal de ticket de alimentação. Eles ganhavam um salário de hoje mais de 40 mil reais. Imagina você achar ruim um salário de mais de 40 mil. Resultado: esses 4 ou 5 gerentes que criticaram a empresa, no mês seguinte foram demitidos. Então, cuidado com o que você está falando junto dos outros. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Vigia na terra, Deus quer te abençoar. Fique com Deus, até o programa de amanhã, se Deus assim nos permitir. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos que Deus ilumine a sua vida, que você seja fortalecido nele, que você possa descansar e deleitar nele. Procure um pastor, uma igreja evangélica, diga que você fez essa oração de confissão e você verá o quanto Deus mudará a sua vida e a sua sorte mais e mais. Os caminhos de Deus são maravilhosos e deliciosos. Tenha uma feliz Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição mudou totalmente o curso da história, o curso da minha vida, e o poderá, se você confessou Jesus Cristo como Senhor, da sua própria vida. Fique na paz e até semana que vem, em nome de Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado.